Galera do Mundo das Lutas, o podcast MMA Ganhador está de volta e nessa semana a gente vai falar bastante sobre o UFC Londres, que contou com a derrota do Fabrício Werdum contra o Alexander Volkov, e vai falar também sobre a promoção do UFC Rio, que contou com Amanda Nunes e Raquel Pennington no Rio de Janeiro. Mas antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix ou Android. Só assim, meu amigo, você vai receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, na edição dessa semana eu tenho o prazer de receber o Carlos Arthur Júnior, também conhecido carinhosamente no Mundo das Lutas como Arthurzinho. Ele é repórter da Grace Mag e rei das lentes quando o assunto é jiu-jitsu. Tudo bem, Arthurzinho? Tudo bem, Couto. Um prazer estar falando aqui com você de novo. Uma responsabilidade grande. Fico sempre com medo de dar aquela escorregada no meio do programa, mas vamos nessa. É isso, amigo sempre mata no peito. Para começar o nosso papo, a gente teve no último fim de semana o UFC Fight Night direto de Londres, que contou com o retorno aí do Fabrício Werdum. Werdum vinha aí numa sequência boa de 2 vitórias, queria emplacar a terceira para ter a chance pelo título, mas infelizmente ele acabou nocauteado aí pelo Alexander Volkov, cara que tá crescendo na divisão dos pesados, emplacou aí a 6ª vitória consecutiva na carreira. Mas eu queria saber primeiro de você, eu tinha para mim que o Werdum ia vencer essa luta. Eu acho que por mais que o Volkov tivesse numa crescente, eu ainda achei que o Werdum era o cara mais completo, mais lutador, mas o que a gente viu, né, foi que o Volkov se saiu muito bem. Ele conseguiu suportar a pressão ali do Werdum no primeiro e no segundo round. O Werdum logo botou a luta pra baixo, fez aquela força ali por cima, e acabou faltando força depois pro Werdum, né, porque o nocaute aconteceu no 4º round, mas queria saber de você, de que forma você analisa o resultado dessa luta, e te surpreendeu de alguma forma? Cara, eu apostava também na vitória do Werdum, mesmo com a juventude, a pujança do Volkov. Eu achei que a experiência do Werdum ia falar alto, né, ex-campeão do peso pesado, só que o jogo dele, apesar de ter sido muito bom no solo, as entradas dele de queda foram perfeitas logo no início do jogo, é um jogo que acaba ficando manjado ao longo do combate, digamos assim. A gente tem outros exemplos notórios de bons lutadores de jiu-jitsu que acabaram surpreendidos nesse jogo. O próprio Demian Maia contra o Colby Covington, que é um cara, pô, que não tem nenhuma história ainda dentro do UFC, que sacou o jogo dele, trabalhou o sprawl e conseguiu rechaçar. E no caso do Werdum, por mais que ele tenha conseguido chegar no solo no primeiro round muito bem, no segundo também, ele acabou perdendo posições. Isso vai frustrando o cara que é bom do jiu-jitsu, entendeu? Ele vai tentando trabalhar ali por cima e ele tenta o golpe, e aí acaba que ele não consegue, e isso cansa também. E o próprio Werdum, ele tentou, de dentro da guarda, trabalhar um ground and pound, que não é muito o jogo dele, né? Por mais que ele tenha vitórias por nocaute técnico, no ground and pound é sempre com a posição de muita dominância, e dentro da guarda você não tem dominância, entendeu? Pra você estar dentro da guarda, você é o cara a ser atacado. Então, eu acho que o Werdum poderia ter trabalhado um pouquinho melhor no primeiro e no segundo round, com mais estabilidade, menos vontade de bater e mais no jiu-jitsu puro. De repente teria sido o caminho melhor pra ele contra o Volkov. Eu fico pensando assim, a gente tem a mania de achar que sempre, e quando eu falo a gente, somos nós, né, que trabalhamos com isso, jornalistas. Sim. E também o público, né, a gente tem a mania de muitas vezes só enxergar o que o brasileiro fez de errado, e eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo também de valorizar o mérito do adversário. Não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, quando a gente fala com um cara que vai enfrentar o Werdum, a gente fala assim, porra, se o Werdum botar pra baixo, acabou, amigo. Tem pra onde correr e tal. Mas o Volkov, ele conseguiu resistir 2 rounds ali na luta de chão, né? Ele ficou no chão com o Werdum por 2 rounds e sobreviveu. Qual o tamanho do mérito do Volkov também? Porque o Werdum ficou por cima, por mais que ele tentou finalização, mas o Volkov, de alguma forma, tive até a impressão de que o tamanho dele, o Volkov tem 2 quilômetros de perna, né? É um negócio, acho que é complicado, né? Mesmo pro cara que é bom no jiu-jitsu, trabalhar contra caras compridos, né? Mas que forma você analisa essa resistência do Volkov no solo? A questão é a seguinte, o Volkov trabalhou bem da guarda fechada, ele tava lutando com um lutador de jiu-jitsu exímio, de habilidades reconhecidas mundialmente, e ele fez a guarda fechada ali e aceitou o jogo. Eu não sei onde que eu vi algum comentarista, não lembro se foi no próprio combate ou se foi fora, que de repente foi até uma estratégia pro Volkov aceitar o jogo de solo. O próprio Werdum falou em entrevista recente pro nosso amigo Guilherme Cruz lá no MMA Fighting, que derrubou o Volkov muito mais fácil do que imaginava. Ele foi pro solo fácil, russo, isso. E no chão, ele não tentou, ele não fez força pra raspar. Não tentou raspar o Verdun, ele não foi, não teve audácia, né, digamos assim. Ele aceitou o jogo de solo. A hora que o Verdun deu espaço, ele foi e levantou de maneira técnica, sem se expor. Então, acho que o Verdun se cansou. O Volkov botou ali na guarda fechada e deixou o Verdun trabalhar, entendeu? E, pô, mérito pra ele. Teve queixo. Sempre que o Verdun tentava fazer um ground and pound um pouco mais avançado de dentro da guarda fechada, ele apertava um pouquinho as pernas e empurrava pra manter essa distância, né? O tronco dele mais longilíneo, assim, do que o do Verdun. Então, eu acho que também teve parte de estratégia mesmo do Volkov. Foi mérito do cara, sim. Foi mérito, sim. E de que forma você vê o futuro dele na categoria? Porque eu tenho a impressão de que a categoria dos pesados hoje vive uma fase muito interessante, né? Porque por muito tempo a gente só teve ali Velasquez, Cigano, Verdun, depois o Miocic. Faltava uma movimentação ali no topo da categoria. E hoje a gente tem aí, não à toa, né? O Cormier tá tendo que subir pra fazer uma super luta com o Miocic. Mas atualmente a gente tem aí várias possibilidades interessantes no topo da divisão. A gente tem o surgimento agora do Alexander Volkov, né? Que venceu o Verdun. A gente tem o Curtis Blades, que não é nenhum lutadoraço, mas tá numa boa fase. Tem o Francis Ngannou, perdeu, mas também vai ficar um bom tempo ali no topo. Tem o Ken Velasquez, que a qualquer momento vai voltar. De alguma forma a gente tá vivendo uma fase que há muito tempo não vivia na categoria dos pesados, ou eu tô empolgado com pouca coisa? Eu acho que quando a gente fala de categoria de peso pesado, a gente sempre vai ficar empolgado com pouca coisa, né? Porque a categoria de pesado é aquela divisão que qualquer um brilha, digamos assim. A gente vê fora do top 15, top 10, sei lá, sendo muito generoso assim, top 10, os caras do peso pesado são aqueles brucutu de mão pesada, né? O cara que parte pra cima e fecha o olho, abaixa a cabeça e larga aquele cangaleitão vindo de trás do ombro, assim, e reza pra funcionar. Então, amigo, essa renovação aí, o próprio Ngannou que você falou, Derek Lewis, que apesar de ser também outro brigador, é um cara bem coeso, assim, soca de olho aberto, né, olhando pro cara. Então, eu acho que qualquer renovação é boa, mas eu acho que dessa nova safra, o Volkov é um dos caras que são muito bons, inclusive fora da curva. Eu acho que o jogo dele de trocação é bom, aquela cotovelada que ele deu no Verdun, assim, bem curtinha, que machucou bastante ali o brasileiro, foi muito bem aplicada. Então, assim, eu acho que o Volkov, desde a época do Bellator, ele era um cara que se destacava, ele evoluiu muito como atleta, é novo, né, tem 29 anos, dentro da categoria de peso pesado a gente tem os caras de 30, entre 30 e quase 40, então eu acho que é uma boa renovação, sim, é um cara que vai longe, tem que trabalhar mais o jiu-jitsu, obviamente, né, ou até o wrestling. O Verdun mesmo falou que ele caiu muito fácil, com aquelas pernas grandes, se ele trabalhar bem o sprawl, vai ser difícil segurar ele. É, tá certo, também tô confiante no futuro do Volkov, acho que vai ser interessante vê-lo contra um outro top da categoria. Já me surpreendeu muito a performance dele contra o Verdun, que ele é um cara muito mais novo que o Verdun, né? O Verdun tem 40, ele tem 29 anos, foi a luta mais importante da carreira dele, ele saiu muito bem, não se afobou ali no início quando tava atrás, teve calma e paciência pra virar o jogo no quarto round, né? E não é aquele grandalhão, como você bem falou, não é aquele grandalhão bobão, né? Não é o Stefan Struve, o Travis Brown, que são desengonçados. É, de fato. Ele é um grandalhão que sabe o que tá fazendo, troca bem, então acho que vai ser interessante vê-lo no futuro aí. Agora, Arthurzinho, pra fechar a conta aí sobre o UFC Londres, eu queria saber sobre o futuro do Verdun. O Verdun com 40 anos e uma carreira espetacular, ele é sem dúvida um dos maiores pesos pesados da história, já foi campeão do ADCC, campeão do UFC, já brilhou no Strikeforce também, enfim, tem um cartel aí espetacular, mas aos 40 anos, você acha que ele ainda tem força pra retomar o caminho pro título, ou você acha que agora ficou, com certeza ficou mais difícil, mas você acha que ainda é possível enxergar isso no futuro? Eu acho que falando de categoria de peso pesado, tudo é possível, né, cara? A gente viu aí o Alistair Overeem, pô, depois de muito desacreditado, voltar a escalar a divisão, né? E no caso do Verdun não é diferente, pô, o cara tem todas as armas pra chegar, né? Falando de cartel no mundo das lutas, pô, o cara é bicampeão mundial de jiu-jitsu, campeão da DCC duas vezes também, ganhou o Fedor por finalização no Strikeforce, então só de iluminado, né, acho que tudo de bom aconteceu dele na carreira, foi campeão do UFC, não tem mais nada pra ganhar, né, ele poderia viver só do legado, eu acho que só o legado dele já é suficiente, mas ele mesmo falou que não quer parar, quer continuar lutando e que ainda tem garrafas pra vender, né, então, pô, quem somos nós pra dizer que o cara não tem garrafas pra vender, ainda mais falando de categoria de peso pesado, né, um casamento interessante que tem na categoria, além da combinação de outras lutas, alguém se machucou e tal, o Verdun pode chegar rapidamente numa próxima disputa de cinturão, sei lá, em um ano e meio, e acho que ele tem garrafas pra vender, pra segurar mais esse tempinho aí e chegar mais uma disputa de cinturão. Eu acho que essa é a última corrida dele. Se ele entrar agora de cabeça, essa é a última corrida, e depois dessa fica mais complicado. É, tô contigo, eu também acho que o Verdun tem totais condições, até pela situação na categoria. categoria, né? Como você já descreveu. Acho que é uma vitória bem vencida e algumas movimentações na divisão já é o suficiente pra ele voltar ao topo, mas perfeitamente. Acho que você falou muito bem. Acho que é a última corrida, porque o Verdão, por mais que ele ainda tenha muita lenha pra queimar, ele é um cara que ele já falou várias vezes. Ele hoje não precisa mais do MMA. Ele já tá bem resolvido financeiramente, mas isso não significa que ele vá lutar por mais 5 anos. Se eu não me engano, a última vez que eu falei com ele, ele falou algo em torno de 2 anos. Então é mais uma corrida que ele tem aí pra chegar perto desse cinturão aí, que ele tem condições, sim. Agora, Arthurzinho, nessa semana a gente teve o UFC promovendo o UFC 224 aqui no Rio de Janeiro, o UFC Rio, né, como a gente prefere chamar. O negócio de numerado é muito formal, o negócio é o UFC Rio, irmão. A gente teve no Rio de Janeiro Amanda Nunes, Raquel Pennington, Lyoto Machida, Davi Ramos e Thales Leite. Eles vieram ao Rio de Janeiro pra promover o evento. O Vitinho Belfort não veio porque teve uma intoxicação alimentar, ficou lá na Flórida se recuperando, mas a luta tá confirmada, graças a Deus, que nada aconteça, né, desse clássico acontecer. Mas eu queria saber de você o seguinte: a gente teve uma promoção muito interessante do UFC pra essa luta, porque a Amanda Nunes, ela é amiga da Raquel Pennington. Eu confesso que eu nem sabia disso, eu tomei um susto quando vi as duas jantando juntas antes da coletiva de imprensa que a gente teve, mas depois eu entendi, né, porque a Amanda, ela treina na American Top Team com a Nina Ansaroff, que é a companheira dela, e também com a Tisha Torres, que é noiva da Raquel Pennington. Então elas já se conhecem há muitos anos, elas já têm uma relação de amizade há muitos anos e estão protagonizando aí um outro nível de profissionalismo, né. Acho que a gente durante muito tempo teve essa barreira, muita gente falou mal, tratou com polêmica, e elas estão tratando com a maior naturalidade do mundo, é até bonito de se ver. Mas eu queria saber de você hoje, quando a gente se depara com esse tipo de situação, duas amigas que vão se enfrentar, eventualmente, acho que em algum momento da vida delas, elas já treinaram juntos, não me surpreenderia, mas eu queria saber de que forma você enxerga essa luta, o quanto você acha que influencia na luta, e se você acha que influencia na luta, o fato de serem duas amigas se enfrentando em uma disputa de cinturão do UFC, que não é nada comum, né? A questão é, influenciar na luta, eu acho que não. As duas querem o cinturão, a Amanda quer manter-se no topo da divisão peso galo e a Raquel Pennington quer chegar a ser campeã pela primeira vez. Só que o problema, eu acho que o maior problema fica na promoção. Vamos nessa. A gente tem mais de um mês pro evento, né? O evento vai ser só na primeira quinzena de maio, a gente ainda tá no final de março. Elas vieram fazer uma promoção no Rio de Janeiro. Certamente a Amanda quis mostrar o país e tal, elas são amigas, elas vivem no mesmo círculo e tudo mais. Mas agora, Coutinho, pensa só. Vamos colocar numa utopia aí, Conor McGregor e Georges St-Pierre. Eles vão lutar em dezembro. Mas imagina, a gente descobre que o Conor McGregor e o Georges St-Pierre são amigos. E eles saem pra jantar 6 meses da luta. Isso não dá uma influenciada na promoção da luta, na sua opinião? Veja só. Ah, os caras são amigos, eles vão lutar. Ah, essa luta aí, os caras são amigos e vão fazer... Eu tô falando isso pro público geral, né? O povão, digamos assim. Já tem muita coisa de, ah, pô, o UFC é tudo comprado e tal. Aquela desconfiança clara, pelo menos na visão dos brasileiros, né, que a gente acompanha muito. Ah, essa luta foi comprada. A gente que trabalha com isso, a gente escuta muito. Ah, não, essa luta foi muito fácil, essa luta foi comprada. Agora imagina você falar de duas pessoas que vão disputar o cinturão e estão saindo pra jantar juntos, trocando ideia, falando sobre estratégia de luta. Porque o cara lutador vai falar de luta. Então a gente falando de Amanda e Raquel Pennington, dá só uma freada, eu acho, na promoção assim, a longo prazo, mas daqui a pouco o pessoal esquece e a luta vai seguir bem. É, não, faz sentido o que você analisou, Arthurzinho. Com certeza. Eu acho que de fato realmente é uma promoção diferente. É simplesmente diferente, acho que a melhor forma de definir é isso. Não quer dizer que é bom nem ruim. Tem o ônus e o bônus. Eu acho que o bônus é a evolução do esporte. Eu acho que se a gente quebra essa barreira de uma vez por todas, a gente ganha várias opções novas de lutas que talvez a gente nunca imaginar acontecerem e talvez aconteçam. Acho que pode ser aí, essas mulheres podem estar quebrando uma barreira que há muito tempo está erguida na nossa frente. Mas por outro lado, realmente, no lado promocional, eu não tinha nem parado pra pensar nisso, cara, porque essa luta acontecendo no Brasil, você imagina se a Pennington vence, que vai ter de meme no dia seguinte das duas jantando juntas, de que tava armado, de que todo mundo foi feito de bobo e tudo mais. A gente sabe como é que é o público brasileiro, sim, né? Sim. Mas enfim, eu acho que era em algum momento isso tinha que acontecer, e eu acho que vai ser interessante. Amanda Nunes e Raquel Pennington, duas mulheres que já quebraram tantas barreiras, quebrarem mais uma, acho que é legal, né? É, não, de fato. Mas é essa questão, a gente tem muitos companheiros de equipe, amigos que dizem, não, a gente não pode lutar porque nós somos muito amigos. O próprio Lyoto Machida falou na coletiva de imprensa que não lutaria com o Anderson Silva porque eles são amigos, um frequenta a casa do outro e tudo mais, e de repente a fagulha que precisa nesse aspecto para no futuro termos outras grandes lutas no UFC que não acontecem por conta da amizade entre dois atletas. De repente, de fato, é a quebra de um paradigma, digamos assim. Outra outra coisa que eu queria comentar com você é que muito se falou, né, numa super luta entre a Amanda Nunes e a Chrissy Borg antes de confirmar esse confronto contra a Raquel Pennington. Amanda, no final do ano passado, em dezembro, ela chegou a desafiar a Cyborg depois da luta contra a Holly Holm e dizer que queria enfrentar a brasileira, fazer uma super luta. Só que aí o tempo passou, a última declaração da Amanda, até na própria coletiva, foi exatamente explicando. Eu confesso que eu achei a explicação, de certa forma, coerente, mas a gente nunca sabe o quanto é verdade, o quanto é. Quanto é o business, né? Aquela coisa de se promover, botar o nome lá em cima. Porque a explicação que a Amanda Nunes deu foi que a luta contra a Raquel Pennington estava programada para dezembro. Mas como a Pennington se machucou, ela ficou sem luta. Então uma forma dela se manter em atividade seria desafiar a Chrissy Borg até que a Pennington voltasse. E agora que a Pennington voltou e a luta pode ser marcada, ela deixou de lado esse sonho dessa super luta. O que você acha disso? Você acha que realmente é coerente essa afirmação da Amanda? Ou não faz sentido? Você acha que... Não amarelou, amarelou é demais, né? Mas você acha que de alguma forma ela se arrependeu de ter levantado essa bola? Eu acho que vai menos na questão do sonho e vai mais na questão de se manter ativa. Acho que por mais que a categoria peso galo seja bem maior do que a divisão de peso pena, né? Que é a da Chrissy Borg, que se a gente colocar no parâmetro a categoria de peso pena feminina é só a Chrissy Borg, ponto. Então a Amanda ofereceu-se para lutar contra a Chris para se manter movimentada, né? Ela não quis desafiar ou esperar o UFC casar uma outra luta para ela na categoria de peso galo. E a melhor maneira de se fazer uma promoção para lutar é chamando uma outra grande luta. De repente a Amanda não teria alguém na categoria dela para fazer um desafio ou jogar no Twitter ou alguma coisa assim, poxa, bem que eu poderia lutar com um fulano. Então ela foi e subiu o patamar, né? Ela falou assim, pô, de repente a Chrissy Borg, unificação de cinturão, é uma história que vende bastante, né? No UFC, na categoria masculina, a gente vê muito isso, né? Os próprios campeões falando que querem subir, outros que querem descer de categoria para enfrentar o campeão direto, né? Então acho que foi mais uma jogada de marketing, não de marketing vazio. Só, ah, vou enfrentar a Chrissy Borg, mas na verdade não queria. Acho que de repente ela queria sim, na combinação do andamento das duas categorias, acho que seria interessante para ela e pra Chris, uma super luta feminina, ia dar, vender bastante pay-per-view, etc e tal. De repente seria um grande desafio pra Chrissy Borg, que não tem adversárias perigosas para ela no UFC. Então acho que ela chamou assim na intenção de lutar, mas quando ela viu que tinha luta na categoria dela, ela falou assim, não, peraí, vamos guardar esse trunfo pra outra hora. E eu acho bom mesmo ela guardar pra outra hora, porque eu acho que já se falou tanto nessa luta que agora eu quero ver. Agora eu quero ver essa luta acontecer, então... Falou, vai ter que lutar. É, que a Amanda cumpra o dever dela contra a Pennington e que essa luta aconteça, quem sabe aí no final do ano. A gente sabe que sempre os últimos 2 anos, o último evento do UFC do ano, foram liderados por mulheres, né? A gente teve a Amanda contra a Rony e depois a Holly contra a Chrissy Borg. E quem sabe aí duas brasileiras em Las Vegas no final do ano se enfrentando. Acho que essa super luta tem tudo pra ser um marco histórico na história do UFC, na história da MMA. Acho que seria muito interessante. É claro que eu acho que seria ainda mais interessante se acontecesse no Brasil, mas eu acho que passando esse UFC Rio, acho que vai ficar difícil. Sim, também acho. Projetar essa luta pra um evento no Brasil, né? Mas, não sei você, mas agora eu quero ver essa luta. Espero que aconteça, né? Eu acho que, de repente, pro final, sendo muito otimista, vamos ser muito otimista aqui, pro final do ano, um evento no Nordeste, alguma coisa assim, se as duas categorias... Cara, não teve evento na Bahia ainda, né? Amanda é baiana, seria legal. Pô, imagina, o UFC Salvador com Amanda Nunes contra Chrissy Borg, seria um grande evento. Agora, será que o UFC vai ter interesse em casar uma super luta dessa, Chrissy Borg contra Amanda Nunes no Brasil? A Chrissy Borg vende bastante ingresso, cara. De repente, eles pensam assim, não, pô, vamos botar aqui em Las Vegas, no T-Mobile, a gente vai lucrar mais. Eu acho que, de repente, é mais interessante pro UFC botar lá do que aqui. Pra gente é sonho, né? O UFC no Brasil com Chrissy Borg e Amanda Nunes, mas eu acho que o UFC vai segurar aí pra eles. Por isso que eu acho que a oportunidade que tinha era esse UFC Rio, que eles estão, de fato, investindo em um card maneiro pra vender. Sim. O curso dos atletas desse evento vai ser puxadinha, pô. A gente tem Jacaré, Lioto, Vitor, que são lutadores caros. Então, ainda estavam querendo trazer a Cyborg. A oportunidade que a gente tinha, eu acho que era essa. Como o UFC Rio tá passando aí, agora vai ter a Amanda e a Pennington, eu acho que vai ficar difícil a gente ter essa super luta no Brasil depois disso. É, de fato, mas nada que uma fezinha, né, cruzar os dedos, vamos ver, né, tomara. Exatamente, não custa nada sonhar, né, Arthurzinho? Não custa, não. Arthurzinho, ó, queria te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer ter você com o nosso público, a galera do podcast MMA Ganhador. Sempre um prazer trocar uma resenha com você. O melhor nome pra definir isso é resenha. A gente nem sente que o tempo passa. Muito obrigado, amigo. Não, foi bem rápido mesmo. Tô feliz mais uma vez de ter conversado com você. Fugi um pouco do jiu-jitsu, que é o meu carro-chefe, né? Acho que eu tentei fazer o meu melhor falando de MMA, né? Ainda mais com você, com o cara que é experiente no assunto, né? Específico. Então, se eu não falei nenhuma besteira, eu tô feliz. Deu show, como sempre. Obrigado, Arthurzinho. Volte sempre. Valeu, um abraço, co. Então tá aí, esse foi o Arthurzinho, Carlos Arthur Jr. da Gracie Mag. Ele participou desse debate aqui com a gente e falou sobre o melhor do mundo das lutas. Se você quiser acompanhar mais sobre o mundo das lutas, vai lá no ganhador.com. Eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem e até lá.